Tucano 3520, desça para 3000 pés, ajuste padrão. 3000, ajuste padrão, são 3520. O 1606, é autorizado descida para 4000 pés, ajuste padrão. 4000, ajuste padrão, são 3000. Azul 4062, desça para 050. Informo que deverá manter a escuta permanente da torre, vai ficar na escuta da torre para liberar aí o setor caso aproximações das aeronaves na final 10. Alto. Gol 1714, estabilizado? Estabilizou, bom, 714. Complete a aproximação, torre 1186, bom pouso, gol 1714. 186, boa noite, gol 1714. Então 3520, 2000 pés, ajuste permanente padrão, livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS, permanente estabilizado. Então 3520, com ajuste padrão, graças. Salvador, boa noite, gol 1714, baixado, travado, sinal LS, X-Ray. Gol 1714, estabilizado. Gol 1714. Livre pouso 1714, 120 graus, 08 nós. Livre pouso, pista 10, gol 1714. Gol 1604, chame Recife 12545, bom voo. 12545, boa 1604. O 1606 desça para 2000 pés, ajuste padrão. 2000, ajuste padrão, o 1606. Então, 3520, estabilizado? Positivo, 2100, estabilizado, 3520. Gente, complete a aproximação, torre 118.62, bom pouso. 118.62, obrigado, Felipe, até já. Azul 4062, desça para 3000 pés, o ajuste padrão. Reduza para 2209, irá seguir com o número 3 agora. 3000 com o número 3, direção 2209. 1606, livre LS. Informação alfa. 1606, livre LS, a ponte estabilizada. Livre LS, vai reportar estabilizado, 1606. Chané 6258, bom controle? Afirma, boa noite, 6258, informação alta. O Ryanair 6258, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desça para 4 mil pés e ajuste padrão. 4 mil, ajuste padrão na mar, aciona 258. Qual o número seria da nossa aproximação, nossa aeronave? No momento, o Chanel 6258 é número 3. Número 3, sim. Tanto das outras aeronaves que a gente pode voar, Duna da Presidente? O ITAC? ITAC autorizado, Duna negativa. ITAC, então, 258, obrigado. No solo 49, direita prossegue táxi, minha escuta via Alfa, pois India, portão 01. Via Alfa, portão 01, gol 714. Sim, gol 714, na minha escuta, prossegue para o portão 01. Tente só confirmar Alfa India. Sim, Alfa India. 3520, autorizado pouso, pista no 081, 30 graus com 08 nós. Beleza, pouso na 10, dá 35, lente. Autorizador visual, gol 9606. Gol no 606, complete final, torre 186 com pouso. 186, gol no 606. Azul 4032, desça para 2000 pés, o ajuste 10 no 3. Reduz agora para 1709, livre LS. Descendo para 2000, como eu disse, retendo 709, azul 4062. Salvador, boa noite, estou na 606, 2:56 para o Inter Serra, visual. 06, reforço na quadra externa, aguardando pistão no zero livre, ajuste no 0 no 3013, no vento 120 graus com 059, aguarda a autorização de pouso. Aguardando a pistão na 606, 2:13. Solo 52, direita na minha escuta via Alfa, foi Juliette, portão 08. Na sua escuta, Alfa Juliette, 612. 08, Alfa Juliette, portão 08, tá 3520. Alfa Juliette, portão 08, né? Obrigado. Autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus com 05 nós. Teve pouso 1-0, gol na 6-0. Papa, Papa, Papa, Mike Golf Mike. Siga, Mike Golf Mike. Ok, amigo, é a possibilidade de eu seguir para a exposição após a passagem desse avião que está na curta final e fazer um voo rápido lá e retornar para o litoral até o outro, certo? 2891, o cliente vai para uma ação alfa. Plano 3891, não acena identificação, autorizado chegada bom, se desça para 4.000 pés, o ajuste padrão. Desce para 4.000, solicita voar na proa de bom. Ou pelo, tá 3891. Voa bom, eu tô 3891, tráfego com firma indicada. 310 nós, tá 3891. Ciente, inicialmente está autorizado manter o 310, já pode quando necessitar de redução, ou tá 3891. Ciente, vai informar, tá 3891, voando na proa de bom. Tá no ILS, dando 0, azul 4062. Azul 4062, completo final, torre 118-62, é bom pouso. 18.6, obrigado, azul 4062. Post Chanel 6258, desça para 2.000 pés, ajuste padrão livre LS. 2.000, padrão livre LS, Chanel 6258. Está livre, ajuste no 0 no 3. Guardando pista livre, azul 4062. Controle, confirme e libera da restrição de 5.000 em TAP, Oceaner 6258, descendo direto para 2.000. Livre, Oceaner 6258, desça sem restrições para 2.000 pés, ajuste padrão livre LS para Oceaner 6258. Tem retirado na 6258. Menos, Solo 56, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Gente, Alfa, para trás da Juliette na sua escuta, Gol 1606. Gol 1896, sendo identificação, autorizado chegada à mar e desse mantenha o nível 050, reduza para 250 mais. Pismo no 0, azul 4062. Mike Golf Mike, você avisou com o tráfego curta final no 0? Afirmo. Pois o mesmo está livre para prosseguir Mike Golf Mike na minha escuta permanente. Ai, que graça. posicionamento no 3, o gol no 805. 805.3, está livre, chame táxi. Evitar, livre, vai chamar para táxi, o gol no 805. Na 2258, estamos tráfego à direita, helicóptero 500 pés, sobrevoando parte de posições, não vai interferir com sua aproximação. Tem livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 05 nós. Pouso no zero, tem tráfego, na Mike, após a passagem do Airbus da Avianca na curta final, pistão no zero, tá livre prosseguir para o sobrevoo no parque. Ai, que graça. 1896, substituto para sequenciamento, esquerda para o 010, limitado pelo localizador. Esquerda, 105, localizador, de Marquinha. Confirmando para o 10. A para o 010. Bora para o 10. Quatro a bordo, 2:40, alterna uma chá. Esquerda, proa 200, limite localizador. Nesta proa, descendo para 2000 pés, aguarda o último vetor para o lock. Esquerda, proa 200, limite ao lock para 2000 pés, 3298. Espera da 1-0, gol no 805. 805 ali, decola pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Ali decola 1-0, gol no 805. 2891 esquerda no 50 para o localizador, reporte estabilizado. Pro 150 para o localizador, reporte estabilizado, 3891. Boa noite. Muito obrigado, tenha um bom domingo amanhã também. Controle Salvador, voo no 805, decolado. Confirma que quem chama o controle? É o voo no 805. Voo no 805, SN código 5416, posição normal, sua para 370, seda pouca, aguardando contato radar. 496, passando a posição normal. Desculpe, foi uma falha aqui do interface entre o manche e o banco. Golf Mike 2, Salvador. Prossiga. Vira dois tráfegos agora, aproximação ILS. Prossiga para o farol de Itapuã, fechou. Ok, amigo. A possibilidade de eu pousar não, e retorno para Salvador? Utilizou o 3291 no visual, coberto. Afirmo. Reporte na curta final, fora pulo e parte 5, o Mike of Mike. Mike. Reporte solo controlado, 120 graus com 05 nós. Ai, que graça. Vai direito, helicóptero já vai tocando solo pairado, parte 5, não vai interferir com a sua aproximação. Tem pouso autorizado, pistão no 0, 120 graus com 05 nós. Gente, livre pouso, pista 10, então 3291. Voo 896, torre 7286. 286. Aqui no solo, 12, chame para a nova decolagem. Salvador, boa noite, gol no 896. Boa noite, Governo Calmeta, com a aproximação, guardando pistão no zero livre, ajuste no 0 no 3, vento para cheque 120 graus com 089. Cheque ao 96. Uno no solo, Juno 2, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o 05, está 3. 3, 2, 9, 1.